você eu tô com tom de azul. Cada canto encantar teu corpo. Lua minha, linda menina, quem é ela? Seu amor, e onda de cores e flores pegadas na areia o caminho encontrou. E salve a lua que vem, me guarde o sol que cê tem. As estrelas do céu, toda essa graça por baixo de um véu. Essa vida contigo é coberta de cor. Diante o mar que é visto, declaro com força eterna esse canto de amor. Essa vida contigo é coberta de cor. Diante o mar que é visto, declaro com força eterna esse canto de amor.